Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Ouvinte, eu tenho um convite para fazer para você. Se você estiver ouvindo esse TigreCast até dia 24 de junho e estará em São Paulo no dia 25, você precisa participar da Iniciativa Crossover 3. A Iniciativa Crossover é um evento que vai reunir um time de gente graúda para falar de assuntos variados do mundo dos cinemas, quadrinhos e games. Eu vou participar de duas mesas, uma para falar sobre os brocutus da sétima arte e outra sobre trilha sonora. E essa é muito especial, porque lá estarão o Thiago Borbola, do Judão, o Borbs, o Titio Marco Antônio, da Rádio Kiss FM, também conhecido como dublador do Patrick, e o nosso querido Wendel Bezerra, dublador do Goku, Bob Esponja e uma porrada de outros personagens. E quanto você paga para ver todos esses nomes pessoalmente? Nada! É só você fazer a pré-inscrição no site iniciativacrossover.com.br, o link vai estar aqui nessas postagens, e pronto, você pode se inscrever em até 3 meses. E vai ter sorteio de brindes, a presença da Galápagos com uma sala de jogos de tabuleiros enquanto espera, 28 palestrantes nesse que tem tudo para ser um dos maiores festivais da cultura pop do Brasil. Então, repetindo, vai ser lá no MIS, Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, aqui em São Paulo, no dia 25 de junho de 2016, entre as 14 e as 22 horas. Só não esquece de fazer a pré-inscrição em iniciativacrossover.com.br. Espero lá, beleza? Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia. Esse é um filme visceral, mistura a cultura mexicana, relações de poder, dor e até um tipo de amor, nem que seja pelos cachorros. É um grito contínuo de 2 horas e meia, 3 horas, 3 atos, e é uma experiência intensa. É um filme indicado ao Oscar de 2001 na categoria Melhor Filme Estrangeiro, premiado em Cannes em 2000. Então hoje vamos conversar sobre o primeiro filme do Alejandro González Iñárritu, Amores Brutos. Aqui é Thiago Lira. Aqui é Marcelo Zagnoli. E aqui é Matheus Dess. E bem-vindos mais uma vez ao TigreCast. Pois é, gente, estamos voltando aqui ao ano de 2000, mas nós já falamos de um filme desse ano. Em qual TigreCast, o Marcelo Zagnoli, que nós falamos de um filme do ano 2000? Psicopata Americano, no TigreCast 109. Exatamente. Então, não vamos precisar falar da filmografia do ano, porque nós já falamos isso, né? O TigreCast 109 é um episódio bem relativamente recente, né? Então vamos falar logo direto aí do Alejandro de Iñárritu, um dos diretores mexicanos mais conhecidos do mundo, eu diria, né? Se não for o maior deles hoje em dia, né? Assim como foi o Luis Buñuel, no próprio Afonso Cuarón e o Guilherme Del Toro. E olha só que interessante, nós já falamos de 3 desses 4 diretores aqui no TigreCast. Já falamos de Del Toro, já falamos de Cuarón com Gravidade, o Del Toro no Labirinto do Fauno, e já fica aqui o compromisso de nós discutirmos O Anjo Exterminador, hein, que é o filme mais conhecido do Buñuel, e também talvez o mais difícil, assim. Não vou dizer que é mais difícil, assim, mas acho que o Buñuel é um pouquinho menos pop, digamos assim, né? Também tem um outro feeling, né? Exatamente. Aliás, o Cuarón e o Del Toro, eles criaram uma amizade com o Iñárritu. Inclusive, o diretor aí do Pacific Rim, né, ajudou a fazer um corte menor do filme, que originalmente tinha 10 minutos a mais. Olha aí. O Iñárritu veio do rádio FM, cara. Ele fazia vinhetas pra uma... Se você caçar, você até acha uns vídeos aí por aí dele fazendo algumas loucuras. Daí ele deixou esse cargo pra ser produtor e diretor de comerciais, eventualmente longas-metragens. Ele foi responsável por criar o novo visual das vinhetas do Canal 5, que ainda existe lá no México, que eram as coisas inspiradas naquele nonsense da MTV, que ainda existe, né? Suponho que não existe, né? Faz tanto tempo que não assisti a MTV pra falar alguma coisa. Mas enfim, ele... é um diretor com poucos filmes ainda, né? Mas os seus destaques, eu vou dizer assim que os filmes dele me chamaram a atenção por um motivo ou por outro. Então ele estreia no cinema chutando a porta com Amores Brutos, depois vem com 21 Gramas, de 2003, que é um daqueles filmes assim que eu acho tão triste que eu não gosto de revisitar muito, às vezes, sabe? É, aliás, ele também gosta de ficar fazendo filme triste, né, pra cacete, porque logo depois, em 2006, ele faz o Babel. E é interessante que ele já no segundo e terceiro filme, ele já fica meio que um queridinho assim, dos produtores, que com 21 gramas ele já tinha gente de peso, como o Sean Penn, a Naomi Watts e o Benicio Del Toro atuando. Em 2003, ele vem com o Brad Pitt, cara. Okay. É, esses três filmes aí, esses três primeiros filmes, eles fecham a trilogia espiritual da morte, né? Como a gente costuma dizer, né? Aí vem o Beautiful, em 2010, que esse eu não assisti ainda, eu não posso dizer. Daí vem o Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, em 2014, que pra mim é um dos melhores filmes dos últimos 10 anos. Concordo. E aí vem o Regresso, que eu não sei o que aconteceu. Ah, é um bom filme, pô. Tudo bem, ele é meio superestimado, mas é bom filme. Eu acho que só falando rapidinho do Regresso, eu acho que é um filme que tem o seu público, assim, né? Eu acho que ele é um filme específico para um certo tipo de ocasião, assim, tipo quando você vai comprar uma televisão e quer saber, né, se ela roda bonito as coisas e tal, a potência de cores, tudo mais. Bem, na verdade, o Regresso eu acho que é um portfólio do Inarritu. O meu problema com o Inarritu, principalmente, acho que tanto no Birdman quanto no Regresso, é ele chamar atenção mais do que o necessário. Sim, é verdade. Sabe, acho que em muitos momentos, sabe, ele não precisa mostrar que ele está ali, que ele está dirigindo o filme, que ele vai ter uma sacada que ninguém pensou, ou que outra pessoa não faria igual. O meu problema com o Inarritu é isso, sabe? Então, não tinha necessidade, vou pegar de novo no Regresso, dele mostrar o urso respirando na câmera, embaçando, sabe, a tela, o sangue respingando, cara, que aquilo ali tira você um pouco do filme. É como eu falei, é um portfólio, ele quer mostrar, ele quer mostrar assim, pô, olha só como eu dirijo, olha como eu sou fodão, olha como eu uso a minha câmera, olha como eu uso essa câmera, olha como eu uso essas lentes e tal, então tá bom, né? Então, no próximo filme, baixa a bola um pouquinho. E eu acredito até que isso subiu um pouco a cabeça dele. Vimos o discurso do Oscar, né, que ele tem aí. E faltou... Vou até ser meio polêmico, assim, vou dizer que são os três poderes, viu? É o Leonardo DiCaprio, o Inarritu e o próprio Lubezki. Tanto que a campanha do Oscar deles foi dizer o quanto... Eles não falavam sobre o quão bom era o Regresso, né? Eles falavam sobre o quão difícil foi fazer o Regresso. E tipo, não sei o quê, filmamos só com luz natural e tal e coisa. E plano sequência no meio do mato e não sei o quê. Que é uma coisa linda de você ver, né? Mas o filme como conjunto da obra é... Sei lá, cara, é aquilo lá. Ah, cara, ele é bom o filme, cara. Ele, assim, ele não é um filme ruim, cara. Mas é que eu acho que deu uma... Assim, eu acho que o Birdman é um filme que consegue equilibrar essa questão do artístico, né, do técnico, com uma narrativa interessante. O Regresso é quase assim... É aquilo lá que ele apareceu no Oscar mesmo. Assim, não, ele falou só, acho que a única frase que faltou ele falar ali foi, não, realmente eu mereço todas essas palmas que vocês dão pra mim aqui, e o careca dourado aqui devia ser feito de ouro maciço, inclusive. Mas enfim. Não, é assim, ele é um... Eu acho que ele é um baita de um diretor, mas se você pensar que ele é um dos poucos que conseguiu ganhar dois Oscars seguidos, aí você fica pensando, porra, quem é ele na fila do pão, cara? Se você pegasse na história de toda do cinema, fala assim, porra, é muita coisa pra ele. Ele é um baita diretor, sabe? Não é um diretor medíocre, ele é um bom diretor. Fez grandes filmes, sabe? Tem umas boas sacadas, mas um cara, tudo bem que o Oscar não é tão parâmetro, ao mesmo tempo que é e não é parâmetro, né? Mas, sabe, ter isso no currículo, fala, porra, ele ganhou dois Oscars seguidos, cara. Aí você vê outros caras, sabe, Scorsese, você pega Spielberg, sabe? Você pega tantos outros, cara, que não tem tanto isso, você fala, porra, fica um gosto amargo, assim. E olha que eu vou ser um pouco polêmico, cara, mas eu gosto mais do Regresso do que do Birdman. Eita, cara, eu tô surpreso mesmo. Pois é, sei que vocês vão me matar aqui, mas enfim, eu gosto do Birdman, mas eu tenho alguns problemas com ele. Mas enfim, eu acho que é muita coisa, é um bom diretor, mas é muita coisa, acho que é muito por... Ele não é essa Coca-Cola toda, não. Ele é uma baita Coca-Cola, mas não é Coca-Cola de 5 litros, não. É só de 3. Ele até se meteu com comerciais. Vocês lembram de um da Nike, da Copa de 2010, que a propaganda era o Cristiano Ronaldo? Eu lembro de ter visto a propaganda na época da Copa. É, talvez vocês estejam ouvindo também se lembrem, mas eu vou tentar procurar e colocar o link aqui na postagem. Ele fez até um filme do Facebook, quando o Facebook ganhou, acho que 1 milhão de usuários, alguma coisa assim. um bilhão de usuários, sei lá, qualquer número. Rapaz, e é isso, né? Não. Assim, eu acho que ele veio, assim, é meio clichê falar isso, mas Naruto veio pra ficar. Qualquer coisa que vier agora, a gente vai... Ah, mais um filme do Senhor Naruto, o que será que ele vai trazer agora, né? Não, isso é tanto verdade. Que quando, tanto que quando anunciaram o regresso com o Leonardo DiCaprio, todo mundo falou, não, é agora que o Leonardo DiCaprio ganha, né? Se não ganhar agora, vai ser nunca mais. Nunca mais ele ganha. Bom, e o roteiro é assinado pelo Guilherme Arriaga. É, parceiro do diretor também em 21 Gramas e Babel. Infelizmente, eu não vi nada dele depois disso. Ele tem uma série de outros filmes mexicanos escritos por ele, mas realmente não posso opinar. Mas com ele, ele fecha a trilogia da morte, né, pelo menos. E aí, já falando de elenco, é impossível a gente não falar do Gael Garcia Bernal, né? Provavelmente pelo nosso desconhecimento do cinema mexicano em geral. Por exemplo, sou mais ligado no trabalho dos diretores que falamos no começo e no diretor de fotografia, Gabriel Figueroa. A gente desconhece a maioria do resto do elenco, né? Mas, vamos lá, qual foi a primeira produção do ator, né, do Gael Garcia Bernal que vocês viram? Que você fala a primeira que eu tive contato, ou o primeiro trabalho dele, tipo, o trabalho mais antigo dele com que eu tive contato, assim. Não, a primeira vez que você teve contato com ele. Eita. Sei lá, você foi na fila do pão aí com o Marcelo. Encontrei com ele. Provavelmente foi nesse mesmo filme aí, há um tempo atrás, quando eu assisti. É, foi Amores Brutos e... deixa eu ver. Cara, eu tô na dúvida se eu vi primeiro... Amores Brutos, eu só vi Diário de Motocicleta. Acho que eu vi Diário de Motocicleta primeiro e depois eu vi Amores Brutos, viu? A minha dúvida era entre esse e Má Educação, mas esse eu cheguei a ver primeiro. Já eu, foi na grande novela da Televisa, Vovô e Eu, que passava no SBT. Olha aí. Depois do sucesso que foi Carrossel, e olha eu entregando a idade aqui. Mas ele fazia a novela aí com, sei lá, 8, 9 anos de idade. É, alguém, quem tem minha idade, de repente assistia isso também. Veio na... quando o Carrossel fez uma puta de sucesso aqui, né? Eles acabaram trouxendo essa novela que foi filmada antes da novela, antes do Carrossel. Aí, porém, ele se destacou no drama cinematográfico, né? Então, E Sua Mãe também, O Crime do Padre Amaro, que adapta a obra do S. de Queiroz, Diários da Motocicleta, que vocês comentaram já, Má Educação. E esse eu não acho grande coisa, eu acho que é um dos piores filmes do Almodóvar, né, pra falar a verdade. Daí tem O Sonhando Acordado, que é um filme subestimado do Michael Michel Gondry. Todo mundo fica falando mais do meu Deus, do... O Brilho Eterno, do Aumento Sem Lembranças. Isso, obrigado, Matheus. Ele também tá em Babel, em Ensaio Sobre a Cegueira, do diretor brasileiro, o Fernando Meirelles. Não é um filmaço, cara, é um filmaço. Não é um filmaço mesmo. E o Zoom, que também foi dirigido por um brasileiro, o Pedro Morelli, que estreou esse ano. É, que eu vi bem legal, assim, eu achei divertido. Esse Zoom eu tenho maior curiosidade, cara, de assistir, mas eu não peguei. Ele também tá muito bem nesse 118 dias, né, que é aquele Rosewater, que é o que ele vira um refém. Esse eu não assisti. Eu também não vi esse filme, viu? Esse filme é muito bom, cara. É de 2013 ou 2014, esse filme, não é? Ele é isso. Recente, né? Ele é do começo de 2014. Não, ele chegou aqui no começo de 2015, mas ele é isso. Então é isso. E parece que, como a gente fala de cinema mexicano, a gente vai acabar sempre levando do Gael, né? É uma coisa meio involuntária. Talvez seja a mesma coisa quando a gente fala de cinema argentino e a gente lembrar do Ricardo Darín. É pior. E nada contra, assim, a gente não tá falando nada contra desmerecendo o ator, né? Porque afinal de contas eu acho o Gael um puta de um ator. Ele, assim como eu também, o Darín, né? São dois. Ainda bem que os exemplos são bons, né? Não é, sim, não é sim, aquela sim. coisa de a gente falar pejorativamente sobre a carreira do ator, né? E, né? Tanto que ele foi aí fazer, né, filme em Hollywood. Né, com o Sérgio da Cegueira e tal, e também, mas assim, eu não acho que ele é um ator assim de blockbuster, pelo menos eu não tô lembrando de nenhum blockbuster que ele tenha participado, né? Então ele eu acho que o maior dos filmes que ele acabou fazendo vai ser o Ensaio Sobre a Cegueira, assim, pelo menos porque o elenco o elenco é grande, né? E ele faz um personagem muito, muito detestável no filme. Porque tem uma certa cena, né, também, né, no filme, né? Também. O Crime do Padre Amaro, ele faz muito tempo que eu assisti. Não poderia lembrar da qualidade dele, da falta de qualidade do filme. Então, o que eu mais lembro mesmo, assim, é do Má Educação, E o Noé, acho que o Noé é o melhor filme dele, pra falar a verdade. É que eu, mas assim, eu adoro Sonhando Acordado, cara. Putz, ele é um filme assim que mexe com sua realidade, então bem, assim, é bem Michel Gondry mesmo, né? Mas enfim, se vocês não assistiram, dê uma chance pra esses filmes aqui. E o Zoom também, né? O Zoom, principalmente por ser um trabalho menor de um diretor brasileiro ainda não tão conhecido. E aí nós temos, ó, como eu falei, aquela questão de atores que, pra mim, infelizmente, eu não posso falar nada. Porque, né, não somos especialistas em não conhecemos como deveríamos o cinema mexicano. Então temos também a Vanessa Bausch, Álvaro Guerrero, a Goya Toledo e o Emilio Echevarria, né? Todos mexicanos que eu só vou lembrar deles nesse filme, nesse mês, assim. Apesar de eu já ter visto os filmes que eles aparecem, que esses atores, essas atrizes aparecem, como, sei lá, uma fez A Máscara do Zorro, a outra foi fazer A Missão, a outra foi fazer o Álamo, e, assim, se alguém, por favor, aí estiver ouvindo pra gente e puder dar umas dicas, assim, mais do que a gente deve ouvir ver desses atores mexicanos, eu agradeço mesmo. Então, ok, então vamos partir para aqui discussões de Amores Brutos, né, com todos os spoilers liberados. Esse filme, eu acho que ele é um... como é que eu vou dizer assim? Eu tentei resumir lá no começo, né? Sobre a visceralidade, violência... Ele é um filme muito pesado mesmo, assim. E sem falar que você tem que estar um pouco até preparado pra assistir, porque ele é um filme de 2 horas e meia, né? De duração um pouquinho mais longo do que a gente pode estar acostumado, né? Mas é uma reflexão sobre a crueldade entre humanos, né? E como esse... E também entre os animais, né? Tem essa... A ligação que todos os personagens principais têm com cachorros, né? Pra mim isso é muito interessante, porque também vem por cima disso um tema da lealdade, né? O cão é o melhor amigo do homem, em oposição à deslealdade dos humanos ali da narrativa, né? Tanto o Octávio, né, que é o Gael, o Daniel e o Tivo, que é o mendigo assassino ali da história. E tudo acontecendo no mesmo cenário, né, que é a cidade do México, mas ainda assim separado por classes sociais. Sobre a questão da relação dos cachorros, né, é interessante a gente ver como que cada personagem, né, direto ou secundário ali, interage com os caninos, né, no filme, né, até ilustrando o título do filme. E é engraçado, né? É curioso, né? Como que as relações acabam, às vezes, meio que se invertendo, né? Porque muitas vezes ali os cachorros, né, são até. Aparecem com sentimentos até mais humanizados do que os próprios humanos, né, que estão ali. Então a gente vê na primeira história aquelas pessoas usando os cachorros numa rinha ali, né? Aí na segunda você vê a cena que me dá agonia, né? Daquele cachorro que cai lá naquele... Né, naquele é num sótão? É um buraco. É um buraco lá. É ali um buraco do piso, né? É um buraco do piso, né? E o cara lá mal ligando, cara, pro cachorro. O cachorro lá não sei quanto tempo que fica lá. Eu falei, porra, eu vejo o cara quebrar aquilo ali. Não, o cara deixa lá o cachorro não sei quanto tempo lá. E o cachorro sofrendo e você vendo. E vendo que ele. A mulher enxergava talvez mais companheirismo no cachorro do que no próprio cara, né? Quando a situação se inverteu. E no terceiro momento, né, aquele cara que era um mendigo, né? Não sei se era um mendigo, assassino, sei lá. Ele era um assassino, né? Ele foi preso. Um mendigo assassino. Enfim, na hora que ele pega também o outro cachorro, né? Esqueci o nome do Rottweiler, esqueci o nome dele agora. Que depois ele até coloca o nome de negro, né? Esqueci o nome original dele. Mas quando ele pega, né, pra levar junto aos demais, né? Aí acontece aquela cena no final lá, que o cachorro tem uma reação contra aqueles que já estão lá no início, né? E você vê que num instante assim, ele tem aquele acesso de fúria, de raiva, vontade até de matar o cachorro, né? Mas depois você vê que talvez aquele cachorro se tornou o único verdadeiro companheiro que ele teve, né? E pra mim, depois eu vou citar isso melhor, né? Mas tem uma cena que eu gosto muito, né? Que justamente é aquela cena no fim, dele com o cachorro. É engraçado essa questão dos cachorros, porque esse filme ele trabalha com ciclos, né? São ciclos que se repetem ou que se ligam em todos os núcleos diferentes, né? Então, É tão bem feita essa parada que tem o ciclo do cachorro, né, cara? Que é que o cara que era o valentão vai colocar o cachorro dele pra pegar os cachorros de rua, aí chega o mendigo com um facão e fala, ó, que não, meu irmão. E aí, por causa disso, o cachorro do valentão morre pro cachorro que vai depois matar os cachorros do mendigo que... Sabe? Cara, é muito louco isso, assim. É uma construção que anda em círculos, mas que no fim das contas, na verdade, eu diria até que anda numa sequência Fibonacci, assim, né? Porque um círculo se conecta e ela, mesmo que ela passe em um local parecido, ela nunca se fecha, né? Faz sentido isso pra vocês? Faz, sim. Faz. É que o que a gente tava falando dessa narrativa... É que é aquilo que a gente chama de cinema hyperlink. Eu não sei exatamente como traduzir isso, mas são narrativas separadas que se encontram em algum momento. Sim. O maior exemplo que me vem à cabeça agora é Pulp Fiction, que a gente já falou no TigCast 106, inclusive. Outros seriam Cidade de Deus, de 2002, o Magnolia, de 99. Que outros exemplos a gente pode dar só pra ilustrar? Bom, tem um anime que é muito famoso, que se chama Durarara, pra quem gosta de cultura japonesa, que é isso aí no limite. Não conheço. Eu também não conheço esse anime. É bom, é bom. Ah, só que era bem um parênteses aqui sobre dando uma pequena bronca na Netflix que mutilou o filme. Não sei porquê, certo? A razão de aspecto na Netflix tá errada. Por favor, Netflix, corrija isso, ok? Favor, mas enfim, né? Vamos continuar. Isso é um crime, né? Contra o cinema, né? Pelo amor de Deus. Cara, e é bizarro, porque não tem necessidade alguma, né? Porque é super quadradíssimo o formato de lá. E assim, o filme começa... Bem violento, cheio de sangue, né? É uma perseguição, e você chega assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que essa cachorro tá sangrando? De quem que esses caras estão correndo? E aí, dá dois minutos, eles já batem em outro carro, e aí pra gente começar a conhecer a história, né? Em princípio, né, a primeira história do Otávio e da Suzana, né? Que é o Gael Garcia Bernal e a Vanessa Bausch, aí, que são os dois personagens da história. E parece que não há um frame no filme que não tenha algum tipo de sinal de violência. Então, é o mendigo carregando uma arma, é o sangue de alguém, é alguém sendo ameaçado, sabe? Aquela coisa, não, eu vou arrancar suas tripas, não sei o que, sabe? E principalmente a questão da violência contra os animais, né, com os cachorros aí nessa a rinha. Rinha é o termo certo, inclusive? Eu acho que é. Eu acho que é rinha de galo, que rinha de galo eu sei que é, mas bem, enfim. Então é rinha, só pra gente, só pra tirar aqui. Se não for, fica sendo, vai ser. É sim. Eu sei que são só 15 minutos de filme, eu já tava assim na ponta da cadeira, sabe? Fazia anos que eu não via Amores Brutos e eu tava assim tenso de reassisti-lo. Sim, sim. E é um filme que assim... E tem poucos momentos de como eu posso dizer, de sossego, cara. Porque quando eu falo sossego, é assim. Mesmo nas cenas calmas, você tá o tempo todo ligado no que vai acontecer, sabe? Então, assim, às vezes no olhar mesmo entre alguns personagens. Então, por exemplo, principalmente na cena da casa do personagem do Gael, cara, ali acho que quase todo momento é tenso, mesmo na hora que ele tá lá flertando com a mulher do irmão dele, cara. Ainda assim, você sente um ar de tensão no ar, cara. Porque assim, um ar de tensão no ar é foda, cara. Mas você sente uma tensão no ar, porque parece que assim, uma bomba vai explodir a qualquer momento. E você fica tenso com aquilo, sabe? E é uma coisa que acho que é corriqueira na carreira do Inaritu, que assim, todos os filmes dele, né, retratam assim, essa situação de tensão, de sofrimento, cara. Sabe? Você não tem uma sensação de paz, de alegria nos filmes dele, sabe? É sempre uma coisa muito... Sabe, muito carregada. E ao mesmo tempo acho muito, muito belo, cara. Porque ele consegue tratar situações cotidianas de uma maneira que poucos diretores conseguem estar aí. E ele faz isso, cara. E pega isso dos personagens. Eu acho que assim, praticamente quase todos os atores não estão excepcionais, mas estão muito bem, sabe? Eu não vejo ali nenhuma atuação muito fraca. E ele consegue extrair isso de uma maneira que poucos diretores conseguem. Você comentou sobre essa questão de não ter muito sossego o filme. E eu vou fazer eu vou dar um exemplo bem, bem prático, assim, você deu aí o dele enfrentando com a cunhada, mas depois do assassinato que o mendigo lá comete, que a gente fica. Isso que é legal, né? Também outras coisas do roteiro, né? Ele te dá umas. Parece que é meio jogado, assim. O cara do nada atira nas costas do outro e fala assim, mas como assim, cara? Uhum. Por que isso, né? Do nada. E eu vou saber só daqui. Só assim, do nada, eu vou saber só daqui duas horas o que tá acontecendo. Até na hora que ele tá girando o jornal, tá lá, né? O cara, opa, legal, esse aqui morreu. Ele se emociona com uma outra morte dessa vez de causas naturais, né? Então nem assim nos momentos mais, digamos, mais tranquilos mesmo, a gente tem essa violência deixa de escapar a gente. Ou então, um pouco mais na frente, mas ainda na narrativa do Otávio e da Suzana, quando ela assim, resolve se entrar na dele, ele pega a Suzana na... ali na lavanderia, que eles transam ali quando ela tá lavando roupa. Uhum. Cara, você fala assim, pô, tá beleza, o irmão do Otávio, né, que é o esposo dela aí, o Ramiro, ele trata ela de um jeito, assim, horrível, machuca ela, bate, é violento, ele é um assaltante de farmácia, assim, de mercadinhos e tal. Mas, cara, é irmã dele, porra, sabe? Sabe, não devia... E ele não se preocupa muito com isso, assim, o Otávio, ele não tá muito ligado nisso, né? Não. Nessa questão. Tá nem aí. Ele até, eu vou dizer assim, ele até um pouco... Ele também perpetua um pouco a violência, porque ele, tanto no começo, ele tanto que força a Suzana a beijá-lo, uhum. Ou então engana com aquele somebody love lá do telefone, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. E além de também de levar o cachorro pra rinha pra ganhar os trocados. Ele ganha os trocados, não, ele ganha bastante dinheiro, né? Enfim. Isso é uma violência, assim, é uma tensão que vai escalonando mesmo. Principalmente porque você acabou de. E isso é muito legal, né? Como o Inarritu te deu 3 minutos ali de pura violência, de pura ação, pura velocidade antes do corte pra gente entrar nas narrativas, você tá, digamos assim, esperando toda hora isso. Nossa, quando é que vai explodir essa bomba, né? Quando é que vai dar tudo errado, né? E você não sabe exatamente quando é que, nem de onde, nem de quando vem tirar, até que o personagem lá mata o cachorro, tenta matar o cachorro. E é interessante que nem nas cenas de felicidade, né, a gente tem essa dimensão, assim, da... Engraçado dizer felicidade quando a gente tá falando desse filme, porque parece que isso nem existe, né? Mas nem nas cenas mais, sei lá, mais alegrinhas, assim, a gente tem essa dimensão da felicidade pura, né? Porque daí você tá vendo, por exemplo, naquela cena que a menina, que é a famosa, né, tá indo pra casa com um cara que na verdade não é o namorado dela. Primeiro você tem essa mentira do namorado, e aí depois ela recebe, assim, primeiro ela conta a mentira de que o cara é namorado dela, aí depois o cara conta, faz uma pegadinha do malandro com ela, né, de que não, a sua casa é essa aqui e tal, e aí você fica até tenso, assim, tipo, meio que... O que tá acontecendo aqui? E aí quando você revela que o outro cara que tem um romance com ela... Que apareceu rapidamente lá numa narrativa, né? Ele aparece rapidamente olhando pra um pôster. Sim. Aí você fica fazendo... Nossa, mas qual que é a relação disso, né? O que tem ali, né? Pois é, e nessa hora que ela encontra ele, é quando ela faz o buraco no chão, né? Então, assim, pegando aquela estrutura cíclica que eu tava mencionando no começo, é no momento de felicidade dela, que é um dos únicos momentos de felicidade no filme, que ela cava o próprio conflito dela, que ela vai ter em boa parte do filme, que é a questão do cachorro no maldito buraco, né? Cara, como dá raiva daquela cena, cara. Dá mesmo. Aquele cara. Não, pera, é porque é bem isso, né? A gente, você fica, pega cada um dos personagens principais ali. Seja o Otávio, o Suzano, o Daniel, a Valéria, o Tivo. Não tem nenhum assim, você sabe, não tem nenhum inocente ali. Não tem. Não tem ninguém ali, você fala, não tem um bom moço ali naquela história. Sabe, todos eles têm um certo... Tem um desviozinho de caráter, todos eles ali tem algum problema, cara. Você se compadece de ninguém, talvez do bebê e dos cachorros só. Dos cachorros eu tenho certeza. Só dos cachorros. Pois é, a moral desse filme é de que... A moral dessa história é de que a história não tem moral, né? Porque os únicos que não sacaneiam ninguém são os cachorros do mendigo e eles se ferram no final, né? É, cara, eles não tinham nada a ver. Chegou lá o estranho lá, não tinha nada a ver com a situação e eles pagaram o pato. Ah, merda. É bem na verdade essa briga, né, que eles, essa rinha aí dos cães, que é pelo que eu entendi, pelo menos até um pouco tempo atrás, era uma coisa muito comum na cultura mexicana. Não que não exista no Brasil, por exemplo, né? Você pode fazer qualquer tipo de pesquisa e você vai achar que isso, que essa coisa brutal aí, essa monstruosidade, né, ainda é incentivada em alguns lugares. Ela meio que representa um microcosmo ali, né? Tá todo mundo em conflito. E os cachorros estão colocados lá por causa desse conflito. E são esses pequenos, né, entre esses conflitos, né, que acabam girando toda a história ali, né, todos eles em algum momento, né, você vê que esses conflitos vão interferir em alguma determinada situação. Então, por exemplo, você pega o personagem do Gael, que vai ser a suposta última briga do cachorro dele pra ganhar um dinheiro a mais, né? E aí acaba acontecendo aquilo tudo. Aí que ele foge e acaba tendo um acidente com a mulher lá, e ele se ferrando e acabando com a vida da mulher. Isso, o mendigo que tá ali vendo ele pega o dinheiro dele. E olha pra você ver como que o dinheiro saiu passando de mão em mão ali, cara. Que o dinheiro veio da Rinha. Aí não ficou com o personagem do Gael, que levou pra mulher, que ela ia fugir então com o marido dela, né? O marido é morto, né? Aí parte do dinheiro que tava com ele ali no carro também, o mendigo pega, que também não fica com esse dinheiro, que depois ele dá pra filha dela. Olha como que o dinheiro também rodou nesse filme. Esse sentimento, assim, que você comentou, Marcelo, também reforça um pouco uma coisa que eu acho que eu já tinha comentado aqui. A cada virada de tempo, assim, a cada esquina que os personagens viram, digamos assim, a cada ação deles, você vê que tem tudo pra dar errado. É aquela coisa, pô, o Otávio tá pegando Suzana, você fala assim, pô, uma hora isso vai dar merda, cara, isso aí, uma hora, já, o primeiro, começou com o irmão descendo o cacete no outro quando tava tomando banho, né, lá, uhum. Quase quebrando algumas costelas dele, o outro, antes que ele tinha quebrado o nariz, quase quebrado o nariz dele no ambiente do trabalho, mas assim, assim, eu não gosto, assim, eu tenho um certo receio, assim, quando eu falo de filmes que não dão descanso mais, mas eu sinto mais que isso é um problema quando, em relação a filmes de ação. Quando os filmes são mais dramáticos, assim, mais pesados, eu fico tenso, em vez de ficar confuso. Não, é o sentimento que eu falei no início, né? Esse filme te deixa muito tenso, sabe? Ele não te deixa com adrenalina. Que é uma coisa, por exemplo, um filme de ação vai te deixar. Vou pegar aqui o Mad Max, cara, que é aquela ação o tempo todo, cara, e você fica tenso, mas com adrenalina lá em cima. Esse aqui não, você fica tenso, assim, prestando atenção em todos os detalhes, porque você não sabe o que que vai explodir, o que que vem a seguir, sabe? Porque são todos os personagens ali como bomba relógio. E, assim, uma coisa que a gente comentou, que os personagens ali não tem nenhum mocinho, mas, sei lá, talvez um mendigo, mas eu não vejo nenhum deles ali como um puro vilão também, sabe? Eu acho que são circunstâncias que levaram cada um deles ali a cometer um tipo de crime, um tipo de infração. Mesmo mendigo, talvez só um mendigo lá, né? Que seria o mais próximo disso, né? Mas não tem, sabe? Não tem essa dualidade nos personagens, sabe? Um é puramente bom, o outro é puramente mal. Não vejo isso. Não vejo. São circunstâncias que ele se encontra ali. Tem essa questão dos personagens mesmo, eles não serem... Eles são frutos do ambiente que eles estão, né? Tá certo que você pode falar que o Ramiro é um pouco mais detestável, o outro lá, o Jaroco, que é o cara que ganhava todas as brigas na Rinha, ele é mais detestável também. É difícil você falar assim, pô, legal, o cara é mal, assim, ele é mal, assim, ele é o estereótipo do malvado. Não, eles não são. Eles são personagens bem tridimensionais, inclusive. Eles estão tentando, assim, viver, tentando sobreviver, na verdade, né? Aquela coisa, o Otávio, ele fica puto com o irmão que não tá cuidando do sobrinho. Daí, quando ele dá uma grana, ele compra umas fraldas, tá, beleza? Mas, olha, veja bem, né? Também tá afim da cunhada, né? Você fica pensando... Não tem nada simples, né? Você fica pensando qual que é a intenção dele, né? Você tá realmente preocupado com o sobrinho, você tá querendo pegar a cunhada. Que, na verdade, ele até fala, né? Que ele sempre foi apaixonado por ela. Sim. Eu acho que outro ciclo que... Eu vou falar ciclo até o final, se eles me perdoem. Mas um outro ciclo que eu acho que sintetiza isso muito bem é aquele do cara que tem amante, né? Porque, assim, se vê que ele tem... A mina é amante dele e liga pra ele. Ele até fala, ó, para de ir lá pra casa, que o pessoal tá percebendo. E daí, de repente, ela se vê na posição da companheira que tá sendo enganada, né? Que tá recebendo esse tipo de ligação em casa. Então, tem muito esse lance, né? De a pessoa experimentar os dois lados de uma certa situação, né? Porque é nesse trabalho de ponto de vista que ele faz durante todo o filme, né? Outra coisa que eu vejo, assim, no filme é que ele tem uma crueza, né? Ele é cru por muito disputa assim, por muito disputa, desde a questão da fotografia, do modo que é filmado mesmo, que é aquele estilo de câmera na mão, por praticamente todo o primeiro ato do filme não ter música, música ensinando, música de trilha sonora, dá uma certa realidade ou a narrativa. E tem alguns outros sinais, como por exemplo o quarto lá do pessoal lá do Octavio e da família, tá sempre numa bagunça. Tem determinada hora que ele tá pegando a cunhada ali, numa cena que eu já comentei ali na lavanderia, e ele se olha no espelho e o espelho tá quebrado, sabe? E ele continua se olhando, sabe? É uma coisa assim, tipo, ah, eu sei que eu tô fazendo uma coisa errada, mas dane-se, eu tô aqui, nossa, eu vou gozar aqui, porque, nossa, finalmente peguei aqui a menina que eu sou apaixonado desde muito tempo. E também tem a questão da traição, né? Porque você vê que ele fica puto quando ele descobre que depois do depois que ele mandou dar uma surra no irmão, ela foge com o marido, né? Porque, por culpa ou porque simplesmente achou que era melhor assim. Então, dá a entender que, assim, ela, na verdade, ela gostava mesmo dela do marido, né? Embora ela sentia que o outro era mais carinhoso, se preocupava, mas ela gostava mesmo do marido dela, com todos os problemas dele de... Tanto é que ela foge com ele. E ela tá lá chorando, tá em prantos lá no velório, né? E achando um absurdo, né? O cara ainda no velório do irmão dando em cima dela. É, eu acho que isso aí dá pra sintetizar numa frase que eu vou pegar emprestado de um filme de adolescentes, vejam bem. É, que eu acho que já foi até usado a exaustão, tô até cansado dessa frase, mas que ela resume muito bem, que é aquele negócio de a gente aceita o amor que a gente acha que merece, né? Então, todas essas relações desse filme passam por essa máxima, né? E essa talvez seja a principal delas, esse arco aí da cunhada. E só por curiosidade, qual foi o filme que você... Perdão, esqueci de dizer o filme. É aquele... As Vantagens de Ser Invisível. Ah, tá. Não assisti ainda, meninos falam que é bem bonitinho. É um bom filme mesmo. Não lembrava da frase, mas é um bom filme. Diferente da porrada que vem finalmente aí depois do... depois da briga, né, do Otávio e do seu Algoski, né, do seu antagonista, né, naquela narrativa que... acabar matando e enfurecendo alguns membros lá da gangue do cara. E interessante falar dessa cena também, que ela é tecnicamente muito, muito, muito legal, porque ela vai ser repetida no final de cada ato, né? Então a gente vê no final do ato do Otávio, do Daniel e ali no perto do fim do último ato com o mendigo presencia a cena. E aí você vai ver, putz, cara, o Inarritu, ele posicionou 9 câmeras em lugares diferentes pra poder pegar vários ângulos, né? Então isso é bem legal, porque é um filme assim que talvez você instintivamente feche o olho assim pra não ver a cena, mas aí ele repete, né? A cena. por alguns cenas assim, pra você pegar, porque fala assim, isso aqui é importante, né? Não é esse breve momento que as três histórias se encontram é aqui, e é uma porrada mesmo, eu preciso que você assista isso, né? preciso que você que tá assistindo aí, meio passivo na poltrona, participe também. Aí vem, né, o ato da Daniela e da Valéria, que já pincelamos bastante aí, mas também tem a ver com essa coisa, né, com a deslealdade, né? O personagem, né, o Daniel, ele tá traindo a esposa. A gente vai descobrir isso não no começo da narrativa, né? Na verdade, parece como... Eu até comentei um pouco no começo, parece até um pouco jogado essa coisa dele ficar só apreciando o outdoor com a modelo, né? E aí ela vai à televisão, fala do namorado, fala do cachorro, e você, caramba, mas o que tá acontecendo de novo, né? Parece que, a princípio, parece que é só uma oposição ao estilo de vida que o Otávio tem com a família dele, né? É isso também, mas não é só isso. E é isso que é meio impressionante ali na escrita, né? No roteiro do filme. É de novo, né? É a questão da dualidade dos personagens, né? E de novo são situações que vão se inverter ao longo da história. E você também pensar, né? Como que ele estava, né? Numa situação inicial, teoricamente uma situação de conforto, né? Casado com a família ali, um casamento aparentemente estável, né? E com também aparentemente, né, um amante já há tempos, né? Que era uma modelo famosa, né? E para depois ele entrar numa situação que ele sai de casa e para lidar com a mulher que então deixa de ser amante, né? Para ser a companheira diária dele, com um problema de saúde grave. Sim, porque ela perde os movimentos da perna. Primeiro ela fica toda, como eu posso dizer, machucada. É que é um acidente, né? Relembrando, caso alguém não tenha assistido, o acidente deixa ela com a perna paralisada, cheia de pinos, né? Cheia porque de foi pinos, muito isso. grave. Ela quebrou todos os ossos da perna e ela vive disso, né? Isso. Tanto que o quadro, o outdoor ali que nós vemos aí algumas vezes durante o filme, dá destaque às pernas dela. Sim, sim, sim. E aí você vê, né, que quando ela acaba tendo a perna amputada, né? Aí logo depois eles vão lá e já retiram o outdoor dela, né? Sendo que o outdoor fica indo um tempo, né? Mesmo quando ela tá lá enferma. E o contrato, né, que ela ia ter tinha sido cancelado, né? Mas só depois que a perna dela amputada que aí ele retira o outdoor. E aí parece que retira a vida dela inteira, né? Porque aí sim ela sente muito mais o baque, né, da situação. E aí se você vê como que tava o amante, né, não dela, né? Que até então, na situação inicial, aparentemente confortável, né? E agora tendo que lidar com isso, né? E aí você vê que ele não conseguiu lidar com a pressão, né? Porque aí começa a ficar mais nervoso, ele grita, ele briga com ela, ele toca o foda-se pro cachorro, né? Então. Sim. É, isso principalmente, né? A questão do Rich, né? Que é o cachorrinho da personagem, né? Ele, coitado, cai num buraco lá e, determinada hora, fala: não, não se preocupa, ele vai sair daí, né? E na verdade, de novo aquilo, né? A gente tá tão envolvido com a inocência dos bichinhos que, na verdade, a gente fica puto da vida com o cara. Pô, ele é inábil em fazer nada, ele é egoísta, ele parece que tá lá só porque, de algum jeito, ele se apaixonou, a modelo se apaixonou por ele. Tá lá todo, né, todo serelepe, eu estou aqui como uma supermodelo e tal, não sei o quê. E tem alguns sinais que eu acho bem interessantes na ativa, por exemplo, quando eles voltam, aí tem um balão de coração e o balão vai murchando aos poucos. Sim, sim, né, sim. O Narito ali. Ele mexe isso. E ele não se preocupa com ninguém em geral, daí. Mas na realidade dele, difícil, né? Já falei de egoísmo e tal. E é interessante que até a piso quebrado também é um signo, né? Porque na verdade o que tá acontecendo ali é que aquela estrutura, né, do casamento dos dois, do namoro dos dois, tá ficando abalada, né? Então eles estão perdendo o chão aos poucos, né? E o cachorro, na verdade, o cachorro não é o culpado, né? O cachorro, na verdade, é o que dava aí era o companheiro da... Acho que o Marcelo comentou isso, né? Que ele era o companheiro da personagem, então... É por isso que a gente fica com pena dele. Sim, sim, porque pra mim ele se torna o único companheiro que ela tem, né? Porque aos poucos o cara vai perdendo total paciência com ela. Então ela que tá ali de cama, ali, não sabe, sem se locomover, vendo a carreira dela ir por água abaixo, né? E o cara perdendo total paciência, né? Então aí você pode até colocar em jogo, né? Se de fato o cara amava ela, você tava deslumbrado por estar com uma modelo, né? E falando em signo, acho que voltando para essa cena que o Marcelo mencionou, que é de quando ela entra em casa com a perna amputada e percebe que o outdoor está disponível, é muito interessante como é trabalhado o figurino também dessa cena, né? Porque o cara tá de preto, a mulher tá de preto e nessa composição da direção de arte, o muro que fica atrás desse outdoor é preto também, né? E é logo... E essa é a última cena desse arco deles, né? Então já corta pro preto total, que é quando vai apresentar o próximo arco. Então ele tem umas construções que são muito pesadas, cara, mas são muito bonitas também. Ou seja, ali eles ficaram de luto, né? Exatamente, é o luto, é o luto geral ali, né, cara? Nossa, coisa... cara, e você fica pensando, você vai ver no começo, né? Porque você fica vendo assim, caramba, parece um comercial de margarina, né? Pô, os caras tão bem, né? Não sei o quê. E aí você fica pensando, meu Deus, o que você tá querendo me contar, Inarritu, né? Você vai falar assim, que é a vida, essa vagabunda aí, né? Que te quebra as pernas. Sabe, já viram aquela tirinha lá do Davi oferecendo um biscoito pra menina? Daí fala, obrigado, vida, daí, agora eu vou te chutar nas canelas. Aí. E agora eu vou roubar o biscoito. Então, mas a vida é mais ou menos isso aí. E aí, como você comentou, né, Matheus, corta pro terceiro e último ato, que é o El Chivo, que El Chivo, foi pesquisar, é cabra em espanhol, né, não sei por que ele tem esse nome, e da narrativa da Manu, que é a filha desse personagem, que nós já sabemos, assim, pedaços, né, pedaços aí, pedaços aqui, pedaços ali, que ele tá meio que stalkeando a filha por por algum motivo que a gente não sabe, né? E daí nós descobrimos nesse filme também que é um outro personagem perdido, né? Ele não é só um mendigo, né? Ele vive de assassinos, cometendo assassinatos de aluguel. Por isso que lá no começo tem aquela... Nos primeiros 15 minutos ainda tem aquela cena do cara atirando nas costas de um empresário qualquer. E ganhou por aquilo. Finalmente nós descobrimos isso, né? Ele é um matador incógnito. É interessante, né, você pensar nisso. Porque os moradores de rua, em geral, falando só no México, falando na América Latina, você pode vir em qualquer lugar, eles vivem à margem da sociedade. Então, digamos assim, ele é o cara mais invisível, assim, da narrativa possível. Você passou pela frente dele, você talvez... Ele não interagiu com você. E é assim mesmo. A sociedade hoje, há muito tempo, na verdade, trata os problemas, o problema da mendicância, assim, né, de moradores de rua, quase como se eles fossem invisíveis mesmo. Então acho que isso é uma característica muito interessante para um assassino, se você for pensar bem. No filme conta a história, a história dele, né, o porquê que ele acaba tendo aquele tipo, leva, né, aquela vida, né, o que aconteceu, né, no passado dele. E assim, ele vai te mostrando um pouco depois das motivações dele, né? Igual você falou, Thiago. Ele fica stalkeando a menina lá e vai ver a filha dele, né? Então, na verdade, ele carrega dentro de si uma culpa por não ter ficado com... não ter participado da vida da filha, né? Dado que ele até naquele momento lá no final, ele fala, né? Ele deixa um recado pra ela, né? Ele fala assim, olha, a culpa não é da sua mãe. Né? Eu mesmo também pensei que o melhor seria que você me achasse que eu estivesse morto, mas eu não consegui isso. Aí a gente vê, talvez um dos personagens, né? Eu vou falar do núcleo principal, que mais tenha um lado vilão, né? Ainda assim, talvez ele foi o que mais teve um sentimento mais próximo, né, de ter um sentimento puro ali. E é interessante como o filme tem essa estrutura, né, dividido o que o próprio Thiago mencionou já no começo, que ele é dividido em três arcos diferentes, né? Mas é engraçado reparar que os três arcos, mesmo que tratem de personagens diferentes, eles funcionam como os arcos narrativos lá, né, propostos por aquela lógica aristotélica, né, de começo, meio e fim, porque a princípio você vê, né, o Gael é o Octávio. É o Octávio, né? Primeiro você vê o drama do Octávio sendo construído, né? A gente vai sendo apresentado ao conflito dele, né? Vamos dizer assim. E daí, no segundo arco, a gente tem o arco lá do casal, né? Da amante. Que já é... A gente já perdeu o começo, né? A gente tá vendo só a parte do meio ali, né? Que é... Quando a gente já viu que o cara... A gente pega quando o cara sai de casa, praticamente. Então, a gente tem esse momento até a hora em que seria ali o ponto de virada, né? O plot point para um terceiro ato, né? Que é quando os dois estão se abraçando de luto nessa cena que a gente comentou um pouco mais cedo. E esse cara... Cara, é genial esse filme, mano. Porque o Tivo, ele já tá justamente no terceiro arco, né? Que é quando ele tá conseguindo a redenção dele. Então é muito interessante isso, cara. Como esses três arcos e essas histórias se relacionam tanto dentro da tela quanto fora, né? Por isso que nós conseguimos, assim, ter uma visualização dos finalmente dos outros personagens, né? Do Ramiro, do Octávio ali e da cunhada dele ali nesse momento também, né? E é uma coisa assim, cara, você vê assim, é porrada atrás de porrada o filme. Tá chegando no final, mas é soco no estômago atrás de soco no estômago. E é engraçado como, de novo, nessa maldita reflexão dos círculos, né? O cara do último arco tá tratando de um... Ele tá recebendo pra resolver justamente um problema de dois irmãos, que é o que a gente vê lá no primeiro arco, né? Então... É engraçado como até isso se repete, né? Até dentro dessas relações assim de amor, de amores brutos, como o próprio nome do filme já diz, entre pai e filha, como de marido e mulher, como de ser humano e animal, como de um irmão e irmão, né? É uma história tão antiga como Caim e Abel, como o próprio personagem diz. É, e isso vai ao encontro, né, do que eu falei antes, né? Como que os filmes, né, conseguem, né, pegar situações, né, aparentemente coisas do cotidiano, né, e colocar uma carga dramática interessante, né? Que, né, não é uma coisa, não fica uma coisa artificial. Você pode ter várias críticas, né, como eu tenho, né, em relação ao trabalho dele e até de alguns filmes dele, mas eu acho que quase todos aqui, pelo menos eu tô lembrando aqui dos que eu já tinha visto, sempre tem a relação entre pessoas é muito bem feita, muito bem realizada, sabe? Não é nada gratuito, nada muito artificial. Interessante quando a gente falou também sobre essa questão de se apegar aos cachorros, né? A gente fica até feliz de saber que o Rottweiler sobreviveu ao acidente, né? Não só ao acidente, ele sobreviveu ao acidente é um tiro, né? Então, o bichinho é um sobrevivente, né? Não, pra mim o Rottweiler foi além. Ele sobreviveu ao acidente, ao tiro e todas aquelas brigas, cara, que ele enfrentou. Quantos cachorros ali ele deve ter enfrentado? E todos ali, ele passou ferro em todos eles. Sabe? Acho que ele falou que eram uns 15. Acho que ele falou que foi umas 15 lutas. Então, talvez o maior sobrevivente da história ali é o cachorro. E se você pensar bem, né? Ele também. É quando os cães do Tivo morrem, né? Assassinados, mortos pelo cachorro, né? Pelo cachorro, pelo Rottweiler, você fica pensando, putz, mas. Ah, que droga, né? Ele fica puto mesmo da vida, né? E o cachorro tá lá só com aquela cara de ué. Mas por que você ficaria bravo comigo? Eu só fiz o que eu fui treinado pra fazer minha vida toda. É, porque ele ali tá seguindo a natureza dele, né? E vai muito também com o que a gente tava falando, acho que o Marcelo que falou, né? Desse lance do indivíduo ser um reflexo do meio, né? E outro, né? Ele próprio, o Tivo, ele se vê ali ele se reflete no. Ele se vê o reflexo dele no próprio animal, né? Porque ele tá lá matando por quê? Porque alguém me dá uma foto, um dinheiro e eu vou matar, sabe? Sem pensar nas consequências, né? Se essa pessoa realmente merecia morrer, ou se não merecia, se a pessoa tinha uma família, tal, tô fazendo certo aí. Daí ele cria, sei lá, um tipo de ética, digamos assim, por mais distorcida que seja, e tenta confrontar os dois irmãos ali na história. E é interessante que esse é o único arco assim, que a gente não sabe direito o que tá acontecendo, né? Que a gente não sabe como vai terminar, né? Que eu acho que é bem legal. A questão do Otávio lá é muito triste quando ele chega lá na rodoviária esperando a cunhada aparecer e ela não aparece, ele sai desolado de lá, sai indo pra escuridão, sabe? É, assim, se você perceber, ele não entra no ônibus, ele começa a se afastar da câmera e vai pra uma parte mais escura da tela, mas... É uma coisa muito triste pra... Na verdade o filme é triste do começo ao fim, caramba. Não tem o que dizer, né? Se você perceber, nenhum personagem tem um final feliz. Nenhum deles. Porque tem gente que ficou viúva, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu a dignidade, perdeu a filha, perdeu a confiança. É tudo uma perda atrás da outra, perda. Nossa, cara, é uma porrada atrás de porrada. Assim, na verdade, você tem que, sei lá, ver Teletubbies depois pra ver se anima. Não, Teletubbies não, mas vai ver Peppa Pig, vai, acho que pra dar um aliviado do espírito, né? Porque o negócio fica muito pesado. Não, muito pesado. E aquele plano longo, cara, assim, ele é interessante, eu acabei de te acabar pulando isso, mas ele brincou um pouquinho com o plano sequência aí nesse filme, né? Na cena em que o Octavio vai tentar salvar o cachorro e esfaqueia o antagonista ali do arco dele, né? Sim. E é um plano sequência bem curto, que depois ele foi extrapolar no Birdman. Mas ele tem um plano muito longo, que é a declaração do Tino, né? Ali, quando ele tira a barba, tira os cabelos compridos, né? Se desfaz daquela pessoa de mendigo que ele teve depois de 20 anos, por ir lutar uma coisa que ele achava que era melhor, que era verdadeira, e aí ele se declara pra filha pelo telefone. E é muito triste, cara, você perceber que quando ele tá lá naquele ápice da emoção, não, quando ele fala assim, filha, me espera, eu te amo. Cara, a fita do gravador de recados acaba. Cara, ou seja, ela não vai ouvir o final. Aquilo é foda, cara, aquilo ali é... Nossa, cara. Olha que genialidade esse roteiro. Puta que pariu, eu tô aqui, nossa, eu tô quase pulando a cadeira. Não, isso é foda, porque você vê que nem não vai sobrar uma pontazinha de um final feliz ou de alguma coisa de esperança, cara. Ela não vai ouvir o final, cara. Você fala, puta que pariu. É. Vai só ouvir um velho ressentido tentando se desculpar. É, não vai ouvir a coisa principal. Não, já pensou, ela pode ouvir a fita, vai talvez, sei lá, vai se emocionar e tal. E depois você vai ouvir e vai pensar, mas ele não falou que me ama. Então... Foi meio indiferente. Olha, cara. É um dance. É sensacional. Eu tenho 20 anos sem esse cara, vou virar. Nossa. É sensacional mesmo. E sem pra falar, sem falar do plano final também, que é como o Matheus falou sobre, olha o preto voltando de novo, né? Ele dá ao nome do novo, ele batiza o cachorro como negro, né? Como sombrio, escuro. E aí ele parte pra um caminho no horizonte escuro também. Você vê assim, o narrador, ele coloca a câmera quase no chão, assim, e aí os dois vão caminhando pra uma escuridão, assim, alguma coisa. Cara, não, é muito triste. Meu Deus, cadê o desenho da Peppa Pig pra eu ver de novo, que eu tô precisando? Cara, mas ó, eu quase soltei isso no começo do cast, eu vou falar isso agora, cara. É muito triste, mas pra mim é a cena mais bonita do filme, cara. É a cena que eu mais gosto, que é justamente essa parte. Que você vê eles caminhando em direção ao, sabe, algo escuro. Você vê ali, assim, é poético aquilo. Vê que eles estão caminhando rumo, eu não vou falar de nada desconhecido, mas sabe, rumo ao nada, cara. É tudo escuro, cara. Não tem, sabe, não é um final de novela, não é um comercial de margarina. Eles não estão caminhando em direção ao sol, cara. Eles estão caminhando em direção às trevas, às sombras. Porque ali é a vida deles. Nossa. E aí, esse é o mundo. E esse é o mundo do Inarritu. Porque se você pegar, acho que assim, praticamente todos os filmes deles, né? Em menor ou em maior escala. Eles tratam essencialmente de indivíduos que vão buscar algum tipo de redenção. Nos três núcleos você vê que todos os personagens querem algum tipo de redenção, algum tipo de alguma coisa nova da vida. E você vê que nenhum deles consegue isso. Como você vai ver isso em vários outros filmes, né? Vamos citar aqui os últimos dois filmes do Naruto. Vamos pegar o Birdman e o Regresso. Nenhum dos dois personagens centrais tem um final feliz também, sabe? Então é uma coisa recorrente da carreira dele. E aquele final, cara, pra mim, sério, eu acho sensacional. Eu chego a arrepiar com aquele final do filme. Eu vou até dizer pra vocês que eu acho que ele é pra mim, assim, tá? Não tô discordando, tô só adicionando. Eu acho que assim como o de Birdman, ele é um final aberto pro que você espera que ele seja, sabe? Porque, assim, metade do plano é terra, metade do plano é céu, né? É basicamente a mesma coisa do Birdman, assim. A gente tá vendo a mina olhando pro céu, mas a gente não sabe o que se deu do cara, né? Então, e aí eu acho que isso é o mais bonito, assim, desse filme, sabe? Porque, pra mim, tá, gente? Se tudo é uma questão não, de... Não, mas isso é interessante, você não se sinta culpado por isso, porque a gente pode achar beleza dentro da tristeza também, dentro da melancolia, né? É a arte é assim, cara. Sim, não, e é porque eu digo assim, sendo metade o chão preto e metade o céu azul, na verdade não é metade, né? Na verdade é um 60-40. Ele dá uma inclinada na câmera, né? Ele inclina, né? Eu vejo muito refletida aquela máxima do copo meio cheio ou do copo meio vazio, sabe? Porque ele deixa... Engraçado como um plano só pode significar várias coisas, né? Pra pessoas diferentes. Que é uma coisa que ele trata durante o filme inteiro, né? Que é essa questão do ponto de vista. E é isso pra mim, assim. Ele não só... ele vai pras trevas, ou ele vai pra luz, dependendo do seu ponto de vista, ele vai pro incerto, sabe? Isso que eu acho demais. E aí eu acho que o filme mata a pau, cara. Esse era o meu plano favorito do filme. Até ele dar o Fade to Black, né? Porque ele não corta direto, ele dá o Fade to Black. E aí tem um letreiro que diz assim: para Luciano, porque também somos o que perdemos. Que eu acho sinistro, cara. Eu acho que essa é a melhor caralho, frase. Assim. É do caralho isso, é do caralho, é do caralho. Sim. O nome técnico disso chama-se do caralho. Muito bom. Caramba, tem razão, mas ele faz isso mesmo nos outros filmes e aqui também, né? Ele não deixa, ele não te dá o final completo, ele te dá um final, assim, subjetivo, você pode tirar as opiniões que quiserem, né? Mas, enfim, tá aberto, vamos continuar aí, porque o negócio foi pesado mesmo. Só pra complementar a sua frase, Matheus, Luciano é o irmão falecido do Inarritu, né? Ah, sim. Eu tava fazendo uma pesquisa de última hora aqui pra ver quem era o tal do Luciano. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado aí pela sua participação de vocês, né? E no fim das contas, assim, eu vou deixar os nossos tradicionais aí, considerações finais e jabás, começando você, meu Zanioli. Ah, então... Como eu disse, né, é um filme que eu gosto muito, né, embora eu pareça, eu adoro o Inarritu, quem me acompanha sabe que eu reclamo de muitas coisas do Inarritu, mas acho ele um diretor talentosíssimo, né? E mesmo que a gente tenha discutido isso no cast, eu tendo falado que eu acho que ele não é uma Coca-Cola de 5 litros, é só uma de 3, né? acho que é muito pra ele ser conhecido como diretor, que ganhou 2 Oscars consecutivos, né? Acho que ele não tá no patamar dos maiores diretores da história do cinema, mas é um dos bons diretores. Eu não acho ele genial, acho ele muito bom. Ele não pode sentar na janelinha ainda do ônibus pra mim. Mas assim, eu acredito que eu gosto de quase todos os filmes dele, ou de todos, né? Eu tô tentando lembrar aqui, mas não tem nenhum dele que eu não gosto. Eu acho ele bem talentoso, eu gosto da maneira como ele lida com as relações humanas, né? Essa busca, né, de indivíduos corrompidos, né, por algum tipo de redenção, essas representações universais que ele cria nos filmes, sabe? É uma coisa bem peculiar dele. Eu gosto da maneira como ele trata os atores, a forma como ele conta as histórias dele. E o filme, pra mim, eu gosto muito. É aquela tristeza cheia de simbolismo, cheia de beleza, né? Eu sei que é um pouco paradoxo isso, mas quando o Thiago pediu pra gravar, acho que tanto eu quanto o Matheus tivemos a mesma sensação. Falei assim, cara, eu não sabia se eu agradecia ou se eu xingava o Thiago por escolher esse filme, cara. Porque, assim, é um filme fantástico, belíssimo, mas é um filme triste, é um filme pesado, é um filme tenso, mas... é um filme excepcional. E pra mim aquela cena final é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica, fantástica. Pra mim é a última cena do filme, sabe? Pra mim só aquilo ali já vale o filme inteiro. E olha como puta de um filme. Enfim, é mais do que recomendado, né? Acho que vale muito a pena assistir não só esse filme, né? Como ver mesmo toda a obra do Iñárritu. Acredito que tá saindo no dia 15 ou no dia 16, um podcast que eu estou participando, cara. Lá do podcast do Filmes Clássicos, né? A gente discutiu, junto com o Fred e o Alexandre, né? Fui o convidado. Tô muito feliz, né? Agradeço o pessoal lá também pelo convite, né? Pessoal parceiro também, e um pessoal que manja muito de cinema, e acho que faz um trabalho também primordial, né, que é celebrar os filmes clássicos. Então, fazendo um jabazinho aqui, eu participei, né, do podcast de filmes clássicos sobre Cidadão Kane, né, a gente discutiu lá, foi uma longa discussão, foi bem legal, cara, acho que foi bem rica, né, o pessoal manja muito, manda muito bem, e se vocês puderem, né, prestigiem lá, eu falando algumas coisinhas lá, né, não vou falar que foi besteira não, porque acho que o podcast não merece não, lá foi um podcast em alto nível, o pessoal manda muito bem, então se o pessoal puder dar uma passada lá, baixar lá e depois dizer o que achou, é legal. O Fred e o pessoal lá, o Alexandre, Sérgio, uhum. Eles fazem podcast com filmes que tem pelo menos 50 anos de idade, né? Sim, sim, cara. Assim. Sim, então, sim. Vale a pena dar uma olhada assim. Legal, vou ouvir. Bom saber que você esteve lá. E você, Matheus? Aproveita e já amende com o seu jabá. Tá, então. Eu concordo com o Marcelo que ele ainda não vou até deixar o ainda. Não pode entrar no hall aí dos grandes diretores da história, da pequena história, né, do cinema. Mas, por outro lado, eu acho que eu consigo encaixar ele fácil dentro da minha lista de diretores favoritos. Mas, dentro da lista, eu acho que ele tá muito em cima, assim, na lista de melhores diretores dessa geração, assim. Porque se a gente... porque mesmo que ele seja meio veião, assim, né, ele é de 63, o Amores Brutos, que é o primeiro longa dele, é de 2000, né, então ele tá aí, há 16 anos fazendo filme, né, ele tá na mesma geração que o Fincher, que o Nolan, né, que essa galera mais pop, e eu acho que ele tá tão bem quanto o melhor, assim, que alguns desses caras que começaram da década de 90 pra cá, assim. Eu achei isso maravilhoso. Eu tive essa mesma reação do Marcelo, assim, porque, apesar de ser um filme que eu gosto muito, é um filme que eu não me atrevo a ver muitas vezes, porque ele é o filme que eu coloco numa gaveta aqui, que é chamada de filmes da bad, né? Que você, mesmo que eles sejam muito bons e você fique feliz porque você viu um filme maravilhoso, você sabe que você vai ficar triste assistindo, porque o Iñárritu não tem nenhum compromisso com a felicidade, né? Eu acho que é isso. É um filme muito poético, muito poético. Eu gosto muito de como ele constrói essa questão dos círculos, né? Que eu vim falando o filme inteiro, de como o tema de um arco completa o outro arco e se completa mais na frente e se reflete em outras personagens, né? Tipo essa relação, né, dos dois irmãos que tem um conflito no primeiro arco do filme e que vai ser um conflito que vai ser resolvido no final do filme por um mendigo que tá com o cachorro de um dos dois irmãos, sabe? Que era inclusive um dos motivos de conflito entre os caras. E que aí, esse cachorro, inclusive, uma das coisas que faz o cara não matar o Abel, né? Que é um desses irmãos. Enfim, cara, esse filme é demais. Eu fico arrepiado em falar nele. E é isso aí. Naruto, eu te amo, mas esse amor é um amor bruto. E esse tipo de merda eu falo também lá no ccncast.com.br, que você pode encontrar também no facebook.com/ccncast e no Twitter pelo @ccncast. É isso aí. E bem, enfim, pra mim, o que falar desse filme que não só influenciou filmes mexicanos, assim como bandas fazendo músicas inspiradas na produção, até o Red Hot Chili Peppers, se você for ver aquele clipe By The Way, vocês vão ver que o clipe é inspirado no começo do filme. Mas assim, ele é um filme, sim, pesado, triste, assim, é um soco no estômago, você fica até desconfortável em certos momentos de vê-lo, mas isso não tira a beleza dele. É interessante isso, se você observar a arte que o cinema é uma arte, por mais às vezes não reconhecida como arte devidamente deve ser. Mas, cara, é um filme tão interessante. Ele tem todos esses signos que a gente já falou. Sabe, de repente você começa a perceber, por exemplo, essa coisa do ciclo aí que o Matheus falou, pra mim deu uma outra, até abriu mais, assim, a percepção do filme pra mim. Então são coisas assim que a gente vai pegando assim aqui e ali, e você vai vendo que, pô, pro cara começar no cinema com uma narrativa dessa, com um filme desse, eu acho que daí talvez tenha sido exatamente esse problema, porque agora a gente vai acabar pegando sempre exigir um nível de qualidade fantástico dele. E não que não seja, né? Como diretor, pelo menos eu não tenho nenhum tipo de problemas com Inarritu. Como eu falei, Birdman é um dos meus filmes preferidos dos últimos 10 anos. Sou um fanzaço também aqui desse Amor e Esperros. Só que eu fiquei anos, fazia, acho que na boa, acho que fazia uns 10 anos que eu não vi esse filme. E foi bom assim, a gente revisitá-lo, né? Falando de novo, fugindo de Hollywood mesmo, assim, né? Falando de um cinema mais visceral, mais real, assim, mais incômodo, inclusive, né? Porque a arte também serve pra isso, né? Serve pra incomodar, serve pra questionar, não é simplesmente pra ser um entretenimento puro e passageiro, né? Como a 80% da produção acaba sendo, né? Principalmente quando a gente fala de cinema hollywoodiano. Mas enfim, então revisite Amores Brutos, né? E depois que você revisitar, eu peço pra você, o caro ouvinte, a sua opinião. O que você acha desse filme? O que você acha da carreira do Inarritu em geral? Pra isso, você pode entrar aí no site umtigrenocinema.com. Esse é o podcast número 138, o TigreCast 138. Você faz uma conta ali no Discos, ou se preferir, não precisa fazer isso, mas melhor a gente ir comentando aqui na postagem pra gente interagir. Mas se você preferir, faça isso também lá no Facebook. Temos tanto a fanpage como o grupo. Também temos um perfil no Twitter. Inclusive, nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui na postagem. E considere ser um patrono nosso lá pelo Padrim ou pelo Patreon. Lembrando que a partir de R$9 por mês você garante um par de convites de cinema pra você aí, né, na sua casa, porque cinema tá caro, né? Mas se não for possível, comente e compartilhe nas redes sociais aí esse episódio. E aqui a gente se despede de vocês mais uma vez, agradeço a sua atenção, o seu download, e pra encerrar, fiquem aí com Amor Esperos, da banda Control Machete. E é isso, gente, até a semana, e hora de dar tchau. Tchau, gente. Falou! Tchau, pessoal, até mais. Seguidos en tiempo pretérito. ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Rutina repetitiva que constantemente termina. Vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Borrarlo de tu vida. Borrarlo de tu vida. Si algo es, si borrador mágico para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece.